Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, muita paz, muita tranquilidade. Hoje nós vamos realizar o programa de número 855, dia 7 de 11 de 2021. Estamos falando diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, agradecendo todos os nossos colaboradores, todos os nossos patrocinadores e apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, Solução em Saúde para a sua água. Agradecendo também aos Centros Espíritas, a Associação Maternal Espírita, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado aqui será o André Monteiro e o tema que ele vai desenvolver aqui conosco, conversar um pouco, bater esse papo, será o que é a moral cristã. O que é moral cristã? Então, vocês podem participar junto conosco aí, participando das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e fazer suas perguntas ou então também fazer suas colocações. Será um prazer ter todos vocês aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido ouvinte vivenciano. Deixa eu só inverter aqui, agora vocês estão me vendo. Quero desejar a todos vocês aí um feliz domingo, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui, né, com o André, como o Jorge comentou, mas quero deixar já um alô para as rádios que estão conectadas conosco. Então a gente está conectado aqui com a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rádio Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor e a Rádio Portal da Luz Espírita também ali de Mato Grosso do Sul, Dourados, a Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande. Então quero deixar também um alô para quem está assistindo a gente aqui pelo Recanto da Prece, Ulisses Barçanufo, também de Campo Grande, né? Então já está conectado aqui o Carlos Sanches, a Beth Sanches também deve estar ouvindo a gente de lá, a Aniese Santos, a Maria Aparecida Sanches assistindo a gente aqui, participando conosco. Né? Então a gente queria agradecer aos nossos ouvintes que estão conectados conosco aqui. Já no YouTube a gente tem o José Ari Amorim Moura, a Eli da Silva, a Fabiola Pasolini, o Aécio César, que a gente tem uma novidade aí com a Aécio, depois a gente vai comentar aí para vocês. A Sueli de Moura, o Daniel Rosa lá de Goiânia, sempre está aqui presente, participando. O Ari Rangel, nosso irmão Médio de Taubaté, Gisele Lacerda de Itaberá, Rodolfo Alexandrino, Maura Russo, Milton Baruel, a Maurícia Fernandes, o Newton Machado, Ricardo Carmona, Adolfo Mazala, Neide Rodrigues, né, eles sempre estão com a gente sempre agradece a presença. No Facebook já está aqui a Cleide Bessa, a Regina Spack, Dora Pereira e Ana Cláudia Valentim. Então a gente agradece a presença de todos vocês. Quero mandar um alô também para a TV Espírita lá de nosso lar de Vitória da Conquista, Bahia, que está retransmitindo a gente. É, e confirmar também com a Zélia, lá da Suíça, a Biene, na Suíça, com o canal NEC, se está funcionando, que ela tá, a gente está fazendo alguns testes para transmitir para lá também. Então, mandar um abraço aí para todos vocês. E passar aqui para o Carlinhos para fazer a prece de abertura. A gente vai sortear um livro e um CD hoje, né, Jorge? Isso, exatamente. Tá bom. Um livro e um CD lá na livraria Casa do Caminho. Bacana. Passar aqui então pro Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Paula. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, André Monteiro, da TV Rio de Janeiro, a quem saudamos também. Bom dia ao Grupo Pai e Bem, do Rio de Janeiro. E vamos saudando também a todas as fraternidades e agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para mais uma manhã de aprendizados. Vamos envolvendo o nosso querido irmão André Monteiro com os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, para que ele possa nos passar tudo o que significa moral cristã sobre a ótica do Espiritismo. Vamos respirando profundamente e buscando dentro de cada um de nós o nosso equilíbrio, sintonizando com a espiritualidade maior e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais uma manhã de aprendizados. Que possamos nesse momento agradecer ao Pai e pedir licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje fazendo uma leitura do livro Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise, que é o item 57. Tenhamos sempre a certeza de que nossa alma é eterna. Ela não vai com o corpo para a terra, pelo contrário, sempre segue em busca da luz. Ela vai sempre seguindo, hora feliz, hora sofrida, e crescendo de vida em vida até encontrar Jesus. Que possamos com esta reflexão, queridos irmãos e irmãs, colocarmos em prática a nossa reforma íntima, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita desta manhã, rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o que é moral cristã. E nós estamos falando com André Monteiro, diretamente do Rio de Janeiro, que é advogado especialista em direito do trabalho, coordenador dos programas Luz na Penumbra e Debate na Rádio Rio de Janeiro e é diretor administrativo da Rádio Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E nós agradecemos a Valéria Pleizante, lá do Pai Bem, por ter indicado o André para a nossa entrevista do dia de hoje. Bom dia, André Monteiro. Bom dia, Rui, Jorge e também Rodrigo, os demais companheiros que estão participando aqui conosco dessa mesa de conversa. É alegria muito grande participar aqui com vocês. Espero, tenho certeza que isso vai acontecer, que a gente possa ter uma manhã de muita alegria, de muita reflexão acerca desse tema tão importante para nós e tão atual, né? Tendo em vista o momento que nós estamos vivenciando. André, então nós vamos falar hoje da moral espírita. Porque normalmente as pessoas acham que moral é a pessoa andar de calça comprida, andar de vestido comprido, andar de sem decote na roupa. Parece que é mais ou menos isso que o pessoal pensa que é moral, né? E a nossa moral cristã, a nossa moral espírita é bem diferente, né? Quando a gente fala de moral, a gente fala daquele homem de bem, aquele homem que sabe o que tem que fazer na vida. Seria mais ou menos isso que você vai falar hoje na nossa... O que é moral cristã? Com certeza, Rui. Você tocou num ponto importante. Primeiro, essa questão das aparências, né? Tem uma passagem muito interessante em o Evangelho, em que Jesus, quando ele vai se sentar para tomar uma refeição, os fariseus, mas você não vai lavar as mãos? E ele justamente traz essa reflexão para nós, em que ele fala, vocês são igual túmulos caiados, né? São bonitinhos, pintadinhos por fora, mas por dentro vocês trazem aquela podridão do corpo em deposição, e ele fazia essa referência com relação às imperfeições daquele povo, daquela turma, né, que questionava o fato dele não lavar as mãos, mas que moralmente eles tinham uma série de questões a serem resolvidas, né? Sim. Uma série de questões a serem tratadas. E a gente vê que na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, diz aqui, que definição se pode dar à moral? Então, aqui a moral é a regra da boa conduta, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Essa é justamente a moral que a doutrina espírita fala. E primeiro, Rui, a gente tem até que entender, contextualizar Jesus como esse espírito que vai trazer para nós essa ideia de moral. A autoridade que Jesus detinha para ele poder ser o nosso norte, né? Em O Livro dos Espíritos também, Kardec vai perguntar, né, qual o modelo de espírito a ser seguido. Os benfeitores espirituais vão responder que é Jesus. Ou seja, é aquele espírito que nós vamos nos basear, ter uma ideia de como seguir. Na verdade, não como repetir os atos, mas como a sua palavra, os seus exemplos vão nos influenciar para que a gente atinja essa evolução moral. Quando você fala em bem e mal, e aí nós vamos nos remeter também ao capítulo 17, né, um homem de bem, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, que para mim é um dos capítulos que eu mais tenho apreço em estudar, porque ele traz ali, né, algumas, como ele, quando ele vai falar sobre o homem de bem, alguns requisitos que a gente deve seguir para que a gente atinja essa evolução espiritual. E Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele se coloca como mestre. É o único título que ele aceita, né? Eu sou o mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ao longo das informações que os benfeitores espirituais vão trazendo para nós, como Emmanuel em A Caminho da Luz, vai trazendo essa necessidade de nós realmente estudarmos a obra, estudarmos o Evangelho de Jesus e deixar com que esse Evangelho nos influencie a essa mudança. Ô André, é interessante essa, quando a gente fala de moral e de Jesus, porque a gente vê a nossa própria vida, né? A vida de todos nós, e a gente vai... Eu faço a classificação assim. Tem gente que não conhece nada, né? Tem gente que não sabe nada dessas coisas, quer dizer, não se interessa, não procura saber, não procura nada. Tem outros que se interessam, aí vão ler, né? Vão ler. E é lindo a gente ler todas essas... a moral de Jesus, todo o Novo Testamento, e a gente pega nosso Evangelho segundo o Espiritismo, super explicado pela espiritualidade superior, que não deixa dúvida, né, não deixa margem a qualquer tipo de dúvida, o que eles estão falando ali para nós. E o terceiro passo seria executar. Agora, para chegar até lá é meio complicado, né? Porque a gente vê gente que entende demais, sabe tudo, mas na realidade não aplica nada. Porque quando Jesus fala, como você mesmo disse aí, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Aí o que que a pessoa faz? Ah, então se eu acreditar em Jesus, eu estou bem pra caramba. Só acreditar em Jesus, já estou bem. E quando na realidade o que Jesus quis dizer é o seguinte: meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Para chegar ao Pai, tem que aplicar os meus ensinamentos. Quer dizer, não adianta simplesmente a gente ficar adorando Jesus, botando os joelhos no chão e dizer que aceitou Jesus, mas na realidade você não faz nada, porque o modelo é para ser exatamente... É aquilo que a gente deve se mirar, né? É muito difícil, André, o que você acha? É muito difícil a gente passar da fase de saber para fazer? Essa questão é bem interessante. Ontem eu estava conversando com uma amiga que eu conheci no atendimento fraterno do Bezerra de Menezes de Cascadura, aqui no Rio de Janeiro, que é a casa que eu... Não é o Pai Bem, é um outro... É um outro bezerra. E ela chegou até o atendimento fraterno com uma dor muito grande, porque ela tinha se divorciado do marido, tinha se separado, né? 30 anos de casamento, e o marido espírita. Inclusive, eu tive aula do que é o espiritismo, né? Aqui no Centro Espírita Leão Denis, também aqui no Rio de Janeiro. Ele foi meu instrutor quando eu estava dando ali os meus primeiros passos, e foi muito interessante, né? Eu dando os primeiros passos ali nos ensinamentos da doutrina espírita, e o tempo passou e eu fui me encontrar, né? Reencontrar com a ex-esposa dele. E uma das coisas que ela falava era justamente isso, porque ele pede o divórcio, ele acabou se apaixonando por uma outra pessoa e se divorcia dela depois de 30 anos de casamento, e para ela foi uma coisa assim, muito dolorosa. E uma das coisas que ela colocava é assim: mas como pode, André? Ele estudava doutrina, muitos anos de doutrina, instrutor, e ele se separou, assim, se divorciou, ele sabendo tanto, tendo tanto conhecimento, enfim, ela colocando até assim, de uma forma de um pré-julgamento, né, de um pré-questionamento em relação a isso, mas a gente tem que entender, como Jesus mesmo colocava, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E todos nós, principalmente nós que temos até a responsabilidade, e aí a gente vê a grandeza da moral do Cristo, que mesmo diante das nossas imperfeições, ele permite que a gente fale em nome dele. Como os apóstolos também tinham as suas imperfeições, as suas dificuldades, e ele potencializava essa possibilidade dessa mudança, dessa transformação. E muitas vezes, essa palavra difícil, né, ela cristaliza na nossa mente, a gente fica meio que cristalizado, é difícil, e ficamos impermeáveis a essa transformação, a essa mudança. E isso não justifica, obviamente, né, o fato da gente ter dificuldades e a gente usar essas dificuldades como um obstáculo para a gente atingir essa mudança, essa transformação. Em O Livro dos Espíritos também, Kardec vai fazer esse questionamento, né, sobre nós vencermos as nossas paixões, vencermos os nossos vícios, e os benfeitores vão informar que muitas vezes a nossa vontade é da boca para fora. Lá no nosso interior, a gente ainda sente prazer nos nossos vícios, nas nossas dificuldades. E eles nos informam também que a gente tem condições de vencer, até porque nós temos o amparo dos nossos benfeitores espirituais. Mas muitas vezes essa dificuldade é porque a gente ainda sente prazer e se compraz, né, com os nossos vícios, com as nossas imperfeições. André, outra coisa interessante também é a gente consegue disfarçar muito bem o nosso jeito de ser, né? A gente consegue enganar, né? A gente consegue botar muitas máscaras na vida da gente, dependendo do local onde nós nos encontramos. E na rua acontece muito isso, e acontece muito até nos nossos centros espíritas, em qualquer outro templo religioso, no nosso meio social, porque a gente consegue se policiar muito mais. Por exemplo, quando a gente vai na casa espírita, a gente tem uma postura ali bem austera conosco mesmo, demonstrando humildade, né? Tentando compreender de alguma maneira, tentando se dar bem com o companheiro, mas a gente só está lá uma hora por semana, duas horas por semana, de vez em quando encontra com um, com outro, vai no centro espírita uma vez por semana, ou duas vezes por semana, quer dizer, se consegue. Agora, quer saber da moral mesmo, a gente tem que ver dentro da casa da gente, né? Ver se a gente tem mesmo, ver como é que estão, porque lá na casa da gente, se tem um lugar que o pessoal não perdoa a gente, é na casa da gente. O pessoal lá não perdoa de jeito nenhum. Se você fizer alguma coisa errada, eles pisam, eles vêm no calo, certo? Não tem jeito, né? E eles perguntam, você não é espírita? Você não é isso, você não é aquilo? Cadê você aqui, né? Então, isso também é meio complicado, né, André? Olha, eu volta e meia ouço isso lá em casa da minha esposa, né? Volta e meia, ela, nossa, mas como é que um palestrante... Eu também. E eu tenho um amigo que também é do Bezerra lá de Cascadura, o Carlos, também eu conhecia do Leon Denis, aqui de Bento Ribeiro, e é até ele que me levou para a Rádio Rio de Janeiro. Ele dizia que a esposa dele, a Nádia, fala assim, nossa, como eu queria ter casado com esse homem que fala tão bonito no púlpito, né? Porque... Aí ela falou, leva pra casa pra você ver o que é. Mas viu, André? Nossa, eu queria ter casado com esse homem. Mas viu, André? Eu sou casado há 53 anos. De vez em quando a gente briga lá, minha mulher fala, qualquer dia eu falo no centro espírita, fala quem você é, né? Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Mas a gente que e ainda mais nós, que estamos expostos, né, entre aspas, a essa divulgação, seja pela internet, seja pelas rádios, seja fazendo as palestras, nós temos, assim, muito vigias, muito vigilantes, né? Em casa, é a família, e também os nossos ouvintes, os nossos internautas, que estão nos acompanhando, às vezes encontram a gente na rua, é muito comum isso acontecer. Então, e em casa não tem jeito, em casa nós somos nós mesmos, né? Na verdade, o casamento e a família, quando o Emmanuel diz para nós, né, que a família, ele é um grande laboratório, uma grande escola de evangelização, porque ali não tem jeito, ali você é você mesmo. Por mais que você tenha essa aparência, em casa você é você. E a grande provação, né? A grande provação. Sim, porque ali você está lidando com o seu semelhante, você está dividindo espaço, você está compartilhando o seu tempo, as suas coisas, a sua casa, o seu lar. E quando eu casei, eu fui ver como eu era egoísta, né? Como eu tinha... Você quer identificar o egoísmo? Você casa. E eu falei assim, nossa, eu sou egoísta. E quando eu tive filho, eu fui ver, quando eu fui pai, como eu sou mais egoísta do que eu pensava. Porque você começa a entender que você tem que ter a sua... Lógico, todos nós temos a nossa autonomia, o casamento não tira a nossa autonomia e não deve tirar, mas como você tem que compartilhar o sentimento, como você tem que compartilhar as coisas e como você tem que viver pensando no teu próximo. É aquele amar. E aí a gente vai entender o que Jesus coloca, né? Que ele toda a moral dele está resumida ao amor. Toda a moral cristã resumida ao amor. Amar a Deus. E ele resume mais ainda todas as leis dos profetas ao mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E aquele que está mais próximo é o teu familiar. É aquele que você reside, que você mora, não só a família, né? A família consanguínea, mas a nossa família espiritual também, mas principalmente esse amor ali dentro de casa que a gente tem que começar a desenvolver, essa moral, né? O que é certo, o que é errado, dentro da nossa residência. Porque não basta eu ser correto na casa espírita, no local de trabalho, e tenho dificuldade de praticar essa moral dentro do meu lar com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe. Então vejam que questão interessante que vocês trouxeram, né? O primeiro local ali que a gente, na prática, vai ter que colocar essa moral cristã é dentro do nosso ambiente doméstico. Bacana. É interessante, André, como a gente, por exemplo, quando a gente acha que a gente está abafando, né? Quando a gente acha que a gente está bem pra caramba, a gente dá uma caída, né? Mas, poxa vida, eu achava que eu estava tão bem, daqui a pouco, né? Quando a gente está querendo quando a gente está querendo criar a asa para voar, parece que alguém vem e corta as asas e fala, continua paradinho aí, porque não tem nada a ver com o que você está pensando, não, né? É um aprendizado atrás do outro. Quer dizer, a gente também tem que levar essas coisas como aprendizado, porque muitas vezes, quando eu falei no começo, esses passos são muito interessantes, porque você fala, poxa, não adianta eu querer ser 100% ainda. Para mim chegar a 100%, eu tenho que começar do zero, não adianta. Agora, se eu puder fazer bem feito os 10%, poxa vida, vamos fazer bem feito os 10%. E também não ficar preocupado, poxa, eu conheço tanto e não consigo aplicar ainda. Mas você já está conhecendo, pelo menos, né? Pelo menos você já está conhecendo. E quando a gente conhece, muitas vezes, assim, nós falamos da oratória aí, de alguém que vai no centro espírita, fala muito bem. Imagina quantas pessoas essa pessoa conseguiu também levar o recado dela e a pessoa vai se modificar por aquilo que ela falou. Pode ser até que ela não tenha conseguido se modificar ainda, mas ela conseguiu modificar outras pessoas. Então, é importante também. Uma vez eu ouvi uma fala de Chico Xavier assim, ele dizendo, olha, não se incomode muito com isso, porque muitas vezes o que você sabe e o que você está falando, mesmo não estando fazendo, já está ajudando outros. Então, isso também é muito interessante, né? Essa questão é muito importante. Primeiro, você falou na questão do conhecimento, né? É a gente fazer o conhecimento de si mesmo. Santo Agostinho fala isso, acho que é questão 918, se eu não me engano. Né? É 19. Já vou dizer. 919. 19, né? Uhum. Conhece-te a ti mesmo, ele faz aquela remissão, aquela fala que Sócrates trazia, que estava lá no oráculo, aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, que é primeiro você identificar os seus dons, a gente fazer a identificação das nossas capacidades, daquilo, das nossas faculdades, das nossas potências da alma, aquilo que a gente já, das nossas virtudes, aquilo que a gente já venceu, aquilo que a gente já consegue fazer de bom, esse é o primeiro passo, é entender que nós somos espíritos imperfeitos, o Evangelho, a doutrina espírita coloca isso para nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, que estamos buscando ali a nossa transformação, entender também o que o capítulo 17 coloca lá para nós, em Um Homem de Bem, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Uma coisa é eu entender as dificuldades que eu tenho. Eu posso ser impaciente, eu posso ser nervoso, ansioso, estressado, posso ser uma pessoa mal educada. Identifiquei isso. Aí vou ter que vencer primeiro o complexo de culpa e de remorso por eu ser assim. Então, primeiro eu tenho que fazer a minha aceitação. Eu ainda sou um espírito imperfeito, eu ainda não coloco essa moral cristã na sua essência, ainda não consigo praticá-la, não pratico essa moral cristã. Então, primeiro eu vou me aceitar. Me aceitar como espírito imperfeito, mas não vou ser omisso e compassivo com essas imperfeições, que é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você assim, vou morrer assim para sempre, Gabriela. A gente fala bastante sobre essa síndrome, que é você, tudo bem, eu já estou me aceitando, mas não vou fazer nada para mudar também, vou continuar assim. E a gente vai errar, a gente vai escorregar, nem sempre a gente vai ter essa conduta moral que é adequada, né, obviamente. mas o esforço é no sentido da gente melhorar e não repetir os erros. Esse erro aqui eu vou vencer. Ou ainda que amanhã eu vou repetir, mas uma hora eu vou vencer esse erro, uma hora eu vou não mais praticar essa paixão ou esse vício. E a gente vê, né, André, que muitas vezes os nossos filhos... Eu tinha um amigo que falava, nossos filhos são muito cruéis. Eu falava, mas como cruel? Não, eu vou na cabeleireira, me arrumo, me apronto, coisa e tal. Eu chego em casa, meu filho olha para mim e fala, pô, mãe, mas a senhora tá esculachada, a senhora está... o que, que aconteceu? Então, a gente vê que na nossa residência, nós temos nossos filhos que são muito críticos e temos também a nossa esposa que é crítica. E a pessoa inteligente aceita essas críticas, mas aquela pessoa que não tem um certo entendimento, ele apela, né? Quer dizer, é isso que nós estamos vendo hoje na pandemia, muitos casais tendo dificuldade de relacionamento justamente por causa disso, né? Quer dizer, você está se expondo agora, porque na pandemia teve que ficar em casa é justamente onde a gente se conhece. É como a gente diz também no casamento, né? A gente só vai conhecer o marido e a esposa na hora que se casa, na hora que tiver um quarto lá, 4x4 fechado, é ali que a gente começa a conhecer as pessoas que realmente elas são. Isso é uma verdade? É com certeza, né? Você falou a questão do casamento, mas é interessante que um amigo meu falou uma vez para mim, ó, quando você vai conhecendo as pessoas nas fases, na medida que o relacionamento vai se aprofundando. Então, quando você conhece, tem aquele flerte, né? Acho que aí em São Paulo, aqui no Rio, a gente fala paquera. Aí em São Paulo, acho que é chaveco que usam o termo, né? De você ficar naquela aproximação, você conhece ali uma parte ou você se mostra como uma parte também. Aí quando você namora, você já começa a demonstrar mais um pouquinho, a conhecer mais um pouquinho. Quando tem um noivado, dá mais um avanço nesse conhecimento mútuo, né? Casa, conhece também. E aí ele falava assim, né, quando se separa, é que você realmente vai ver quem é quem. É na hora ali da separação e do divórcio, que é óbvio que não deveria acontecer, né? Então esse é o primeiro... Eu lembrei quando você estava falando, eu lembrei desse meu amigo, dessa fala dele. E essa questão também de nós expormos a dificuldade alheia, o São Luís, salvo engano, lá no capítulo 5, eu nunca assim decoro muito bem o número da pergunta, né? Já eu achava que era 9:18, era 9:19, e nunca também assim, o capítulo correto ou o item. Mas Kardec, acho que é no capítulo 5... André, só para pegar um gancho aí nisso que você está falando, não perde aí o assunto não, mas aqui a gente não pode perder a piada na hora certa, né? O doutor Inácio Ferreira, lá do Bacelli, né, que escreve muito pelo Bacelli, ele disse que as pessoas, os espíritas que andam decorando questão demais, acabam indo parar no hospital dos médicos, porque não bate muito bem esse pessoal que decora tudo. Então fica tranquilo que você está assim, bem, ó. Né? Uhum. Assim, ó, tá entre a pergunta 1 e a 1019. Exatamente. Mas, André... ele não continua, eu interrompi, desculpa aí, André. É porque o Kardec ele vai perguntar lá em um evangelho se existe problema, se é lícito a gente expor os defeitos, né, os vícios do nosso semelhante. É mais ou menos a linha de argumentação de Kardec vai nesse sentido, e expor, perguntar, enfim, trabalhar essa questão. E o São Luís vai responder para Kardec que vai depender da sua intenção. Uma coisa é você querer fazer um comentário positivo, uma crítica positiva, no sentido de fazer com que aquela pessoa melhore. Você fala, olha, lá em casa, às vezes eu tenho que falar com a minha esposa fala comigo. Nem sempre a forma como nós vamos falar é questão adequada. Se você está vendo, se algo te incomoda naquele comportamento daquela pessoa, se você acha que aquilo está inadequado, a gente tem que ter um jeito cristão, né? Um jeito cristão de falar com aquela pessoa, ó, isso aqui não está legal. Uma coisa é você fazer essa exposição, e até o São Luís fala isso, porque você tem que melhorar a pessoa. E você, quando vai fazer a exposição, né, tornar aquilo público, você está fazendo aquilo por quê? Você quer que as pessoas tomem cuidado com aquela situação para que aquele mal não atinja o maior número de pessoas? Aí é a questão coletiva, né, e a individual. A coletiva é você fazer alertar demais pessoas para que aquela pessoa, o grupo, não seja vítima, não sejam vítimas daquelas imperfeições daquele espírito que está ali reencarnado. E a outra coisa é você fazer aquela divulgação ou falar de uma forma que você tente, na verdade, a sua intenção é menosprezar, é magoar ou ofender as pessoas, que aí é contrário ao padrão cristão, né? Uma coisa é você chegar, vou te dar um toque, né, para você não repetir essa conduta. E a outra é você fazer com que, sabe, estou expondo aquilo para humilhar, para diminuir a pessoa, para magoá-la, para ofendê-la. André, eu lembrei agora aqui do seu Amaral, um grande amigo nosso aqui, espírita também, já está na pátria espiritual, e a dona Anitta, a esposa dele, que foi a semana passada, né, Rui? Sim. Mas o Amaral é divertido demais, bom palestrante, aquele cara assim... que a gente olhava para ele e falava, eu quero ficar perto desse velhinho aí, porque ele é gente boa demais, né? E ele falava assim para nós, precisa arrumar uma confusão em casa, basta deixar uma luz acesa, não precisa mais do que isso, porque você deixa a luz acesa, a outra vai passar e vai dizer. Aí quando a outra passar, você fala, apaga a luz. A outra fala, não foi eu que acendi? Pronto. Ele falou, mas você não está em pé, apaga? Eu falei, mas você acendeu só para deixar me arrumar confusão para minha cabeça. Aí pronto, ele falou que ali é uma semana tranquilo, sem conversar um com o outro, só por causa de uma luz acesa. Você, com esse comentário, teve uma vez, quando eu comecei a esse trabalho de divulgação, eu sou muito envergonhado, né? Muito tímido, assim... lógico que eu já melhorei bastante isso, e quando eu comecei a desenvolver mediunicamente no Bezerra de Menezes de Cascadura, eu fui convidado, né, eu acho que foi uma convocação, para ir falar ao microfone. Eu algumas vezes tentei me escondia no banheiro, uma vez eu me escondi no banheiro, quando saí, dei de cara com o diretor da sessão, falei, que você não foi lá falar? Não sabia, não. Já tá, não precisa me perguntar, não precisa falar nada, pode ir lá e desenvolver o tema. E numa dessas minhas falas, uma vez eu estava falando sobre essa questão da convivência familiar, você falou da toalha, da luz, falou da luz, né? Mas tem a questão da toalha também, toalha molhada, deixar a toalha em cima da cama, isso é muito comum nos homens, né? Larga as coisas ali espalhadas, enfim. E aí eu estava comentando, do nada, né? Eu falei assim na palestra, que às vezes a gente briga até pelo docinho que a gente deixa na geladeira, a gente vai na festa, aí coloca o docinho ali na geladeira, chega de noite, né? Chega tarde, coloca o doce, aí quando acorda de manhã, alguém comeu o doce ou comeu o bolo. E aí tem uma confusão. E aí terminou a palestra. Logo, quando eu terminei, uma pessoa me chamou e falou assim, poxa, você falou isso. Eu ontem, esse final de semana, eu fui numa festa e trouxe o bolinho, né? Eu não comi o bolo na festa, porque eu já estava satisfeito ali. Coloquei na geladeira que era para eu comer no dia seguinte. Não sei se foi o marido ou o filho dela, comeu o bolo, acordou de manhã, deu de cara com aquele pedaço de bolo ali gostoso que devia estar na geladeira e comeu o bolo. Ela falou que foi um desastre, porque ela brigou, ofendeu, enfim, tudo por causa de um pedaço de bolo. E aí é interessante, né? Que os benfeitores espirituais vão falar também para nós, vão responder a Kardec, que o egoísmo é a raiz de todos os nossos vícios, né? Tudo que a gente possa imaginar como dificuldade, como vício, o egoísmo, ele é aquela causa ali principal, aquela causa primeira. Tudo vai se desenvolver a partir do nosso egoísmo. Por causa de um pedaço de bolo, alguém não respeitou, não perguntou de quem era o bolo e comeu. E quem era o suposto dono do bolo também ficou machucado porque comeram o pedaço que a posse, né? O bolo era meu. Ninguém poderia ter comido. Alguém deveria ter, quem comeu deveria ter perguntado de quem era o bolo se podia comer, e ela poderia ter tido um reflexo, né? Uma consequência não tão desastrosa como fora. Poderia ter conversado com a pessoa que não era para fazer mais isso, ou perguntar, mas enfim. Aí a gente vê, é a luz, é a toalha, uma comida que alguém come sem avisar. Enfim, a gente vê como a nossa imperfeição ainda... A gente tem questões assim, que são pequenas, que a gente poderia administrar de uma forma melhor, né? André, só para pegar também, a gente vai lembrando as histórias aqui, né? Aí, André, comigo aconteceu o contrário, esse negócio do bolo, não foi bolo, foi um Danone, né? Então, quando a gente quando tava mais novo, né? Eu era casado, mas já tinha os três filhos, sabe? E as diferenças de uns para os outros são pequenas. Mas a Mariana era mais novinha, hoje já tem dois filhos, mas era mais novinha, mais meiguinha mesmo, assim, educadinha, tudo. Assim, dos três era que era mais educada, bem mais obediente ali, tudo, né? Todo mundo adorava a Mariana, assim, pelo jeitinho dela. E aí eu comprei, acho que a minha esposa foi e comprou três Danone, um para cada um dos três filhos, e botou na geladeira. Os dois mais velhos tomaram o Danone, né? E aí ela guardou o dela para quando ela voltasse da escola. E aí eu cheguei em casa, não sabia de nada. Quando eu vi aquele Danone na geladeira, eu tomei o Danone. Eu que tomei o Danone. Aí, mas foi a coisa mais engraçada do mundo, quando ela chegou, coitadinha, da escola, louca para tomar o Danone dela, abriu a geladeira, quando ela olhou que o Danone não estava, aí ela já perguntou de cara, quem foi o idiota que tomou meu Danone? Aí o meu filho, o outro Jorge Augusto, falou, foi o pai. Nossa, mas ela não sabia onde é que ela enfiava a cara dela. E tão envergonhada que ela ficou, porque falou, chamei meu pai de idiota, né? E eu não sabia onde enfiar a cara, eu devia ter pensado que o Danone foi comprado para as crianças, não é para adulto, né? E eu fui lá e mas você não peguei. Concordou com ela que na realidade você devia ter feito concordei, isso? Concordei com ela, sim. E ela é o maior barato, né? E outra, eu já contei aqui também que ela foi aniversário dela, ela ganhou aquele reloginho que troca de pulseira, cada uma pulseira diferente, né? E no dia do aniversário dela, minha sobrinha que deu, no dia do aniversário dela mesmo, e eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca, eu sempre foi uma coisa que eu não admiti em casa, era mentira. Sempre tinha que falar a verdade, isso aí, graças a Deus isso aí deu certo. E aí a pulseira quebrou no dia do aniversário dela, já de cara. Eu olhei para a pulseira e falei, a Rogéria deve ter comprado essa pulseira no camelô, porque para quebrar desse jeito, ela passou a mão no telefone e falou, tia, o relógio que a senhora me deu quebrou, meu pai disse que a senhora deve ter comprado no camelô. Aí minha sobrinha, Jorge, você falou para a menina que eu falei, eu falei que tinha sido no camelô, você me desculpe, foi brincadeira, eu não sabia que ela ia ligar para você, agora eu não posso desmentir ela, né, porque eu falo para não mentir, então essas coisas acontecem muito dentro de casa, né, você saber o jeito que você fala, saber o jeito que você age, porque senão você pode machucar alguém, pode ser machucado, então essas coisas são muito interessantes. André, quem está aqui conosco é a Valéria está lá em Conquista, né, Rui, a Valéria Plaisante. Só causando inveja na gente, tá lá, né? Só causando inveja na tá gente. Lá em Conquista, em Guaxima. Ela não, foi em Guaxima. Não, é Minas Gerais, do lado de Sacramento, ali, fazendo Santa Maria, Eurício Bersanufo. Exatamente, ela está lá. E ela está mandando um abraço para você aqui, diz que está adorando ver você aqui no programa, ela está assistindo de lá. Né? Manda um abração aí para a Valéria também. Legal. Para a nossa turma lá do Bezerra. Uhum. Joia. Aqui também no eu não tinha falado WhatsApp, antes aqui, né? Que o pessoal que estava no WhatsApp do Vivência, o Iramir, nosso amigo Iramir da Bahia, desejando um ótimo programa também. O Marcelo Frederic também desejando um excelente programa. O Marcos Sugai, bom dia aos vivencianos. Aí, Rui, ele está falando, fala para o seu Rui que a camisa dele está muito bonita, combina com o microfone. Né? Tá mesmo. Legal, né? O microfone é muito discreto, viu? Viu, Marcos? Não é a camisa. É o microfone. É o microfone. É o microfone que essa, não é. Essa camisa cheguei. E também vamos falar aqui também do do Umban Vale, que hoje, né, é o dia do Umban Vale, lá os nossos amigos da Sandra e do Walter. Umban Vale, que começa às 15 horas, mas às 15 horas é tarde de autógrafos. Na realidade, a transmissão no YouTube será às 17 horas. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito legal, né? Muitas pessoas lá conhecidas, Severino Senna, o Alexandre Comino, o Rafael Leonardo, o Alain Barbieri também, e muitos outros estarão lá participando dessa palestra, né, desse evento do Umban Vale, que já é o terceiro ou quarto, né? Aqui, com muito sucesso, né? Exatamente, né? Às vezes Tá aí na frente também para o pessoal ver o Umban Vale. Tá sendo colocado. Então, no YouTube, que começa às 17 horas, basta escrever o Umban Vale, que já está lá como estreia, né? Já está lá às 17 horas, inicia a transmissão. Aproveitando que está aí o André, né? Porque a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, né? É uma religião brasileira. Carioca. A Umbanda nasceu na Federação Espírita Brasileira em Niterói, no ano de 1908. 15 de novembro de 1908, a Umbanda. Pouca gente sabe que é 100% brasileira, né? É a única religião brasileira, é a Umbanda, né? Que a gente respeita bastante. Diga, André. E ela nasce de uma incompreensão dentro de um centro espírita, né? Que o companheiro, o médium, ele se manifestava com as vovós, com os preto velhos, e tentam enquadrá-lo, né? Falei assim, não, essa você não precisa. E aí ele, não, então eu vou seguir um outro caminho. Os caboclo, né? De uma incompreensão, né? Caboclo, nasce a Umbanda. Exatamente. E a gente tem muito respeito. Que é a grande parte da cultura brasileira, né? A grande parte da cultura brasileira é composta de caboclos, pretos velhos e toda a história que nós temos, né? Isso aí, né? Muito bom. Então fica aí o convite. Mas deixa eu só comentar, Rui, desculpa falar aqui. Quem entrou aqui também, ligou para nós, foi o seu Arlindo. Seu Arlindo ligou, o vô Arlindo. Que é vô da Camila, meu avô também de coração, tá assistindo a gente aqui também. Meu avô, Manuel e Maria, não precisa nem dizer que é português, né? Estão aí assistindo a gente também, né? Então a família toda tá assistindo, mas não é só a minha família que tá assistindo também. Leme tá aqui presente, ó. Vilma Lima tá aqui presente. Fala, Rui veio de camisa amarela justamente para combinar com o microfone, né? E ela falou também, né? Viu? Ela compartilha do mesmo pensamento aí. Esse microfone aqui tem uma história, viu, Vilma? Quando puseram isso aqui, eu achei tão discreto que eu até mandei uma mensagem para o Rodrigo. Está muito discreto esse amarelo. Mas parece que você está com a laranja na frente aí, né? É, a laranja. Mas eu quero mandar um abraço para a dona Dina, que ela caiu e se machucou. Está em Minas, mas está ouvindo o nosso programa. Um grande abraço e um grande beijo para a senhora, viu, dona Dina? Se recupere logo. O Carlinho está com saudade de conversar com a senhora aqui no telefone, viu, dona? Com certeza. Porque a senhora conversa com ele toda semana, já faz umas 3 semanas que a senhora não conversa. Mas hoje quem foi atender foi a Paula. Né? Manda um alô, Paula. Você não deu um... Bom dia, vivencianos. Estou aqui no meu programa de estágio. Estou aqui. Legal. Na verdade, estagiário sou eu, né? Ela é trainee. Vamos, o Ari tem uma pergunta aí também, né? Vamos fazer essa pergunta pro André, aí depois a gente vai para o intervalo, né? Sim, o André, o Ari Rangel de Taubaté tem uma pergunta. O que pensar da falsa ideia de infalibilidade que costuma existir em todos os meios religiosos, inclusive no meio espírita, sujeitos que estamos a todos os tipos de quedas morais? Um abraço. É isso que eu respondo, até que eu respondi, né, para essa minha amiga, que ela falou assim, nossa, o meu ex-marido foi um médium falido, né? A gente vê nas obras, salvo engano, é lá em Mensageiro, de André Luiz, que tem um capítulo específico para os médiuns que não conseguiram ali vencer as suas mais tendências, as suas mais inclinações. Primeiro, a gente saber que quem está efetivamente mais necessitado de estar em contato com o Evangelho, seja a religião católica, a religião protestante, a doutrina espírita, o espiritismo. Quem está mais necessitado somos nós que estamos ali vivenciando e nem se aprendendo, né? Aprendendo, buscando ali a nossa transformação, buscando fazer com que a doutrina, o evangelho, toque o nosso coração para que a gente possa se sentir efetivamente influenciado para essa mudança. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Nem sempre a gente vai conseguir. A gente vai falir daqui, dali. É óbvio que tem casos e casos. A gente vê padres, às vezes, que erram, palestrantes espíritas, pastores. E aqui não é a acusação, não é a crítica negativa, mas é a gente constatar que isso acontece. Não é porque nós somos palestrantes, divulgadores da doutrina, somos padres ou pastores ou missionários em alguma religião, que rabino, seja o que for, que a gente é anjo. A gente não é isso que faz com que a gente seja espírito perfeito, espírito puro. Não é o título de a condição de palestrante, o título de pastor, de padre, de rabino, ou seja qual for a designação de cada religião, que confere àquele que está empossado dessa responsabilidade, dessa autoridade, de espírito puro. Não é, é a construção da evolução espiritual que ele teve de acordo com as suas reencarnações. Em algum momento, ele pode cair. É a constatação que eu faço, né? Em algum momento, a gente pode sucumbir. E o nosso esforço é vencer, mas nem sempre a gente consegue vencer os nossos motivos de queda, né? Mas aí, André, não se aplica aquele ensinamento... Mas aí, André, não se aplica aquele ensinamento de Jesus quando ele diz... Reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele? Sim. E aí ela não conseguiu, ou ele não conseguiu? Ou também, a gente tem a sensação de que cumprimos o compromisso de criar uma família, de viver juntos em harmonia, e o nosso tempo com o ente que caminha conosco está concluído, o nosso compromisso concluído. É um sentimento que eu acho. No caso dela, você falou assim, nossa, mas 30 anos, eu falei assim, olha... ele conseguiu durante 30 anos ficar casado. Será que em outra reencarnação ele ficou só 5, depois ficou mais 10, mais 20? A gente não pode supor. Nessa, ele conseguiu 30 anos ali viver, manter o compromisso. E você vai ter que ser... E ela assim, não, mas eu não quero mais vir como esposa dele, porque eu estou muito magoada. Eu falei assim, mas... Não sei se você vai conseguir, porque você vai ser também a ferramenta que ele vai ter de uma hora não sucumbir mais. Você já conseguiu 30 anos. Então, a gente tem que reconciliar, senão que enquanto não reconcilia, está o vínculo ali, né? E aí você vai reencarnar e vai ter que ter a companhia até você conseguir vencer aquela dificuldade. André, agora lembrei também de uma história aqui em casamento, também um amigo meu, trabalhou comigo muito tempo na aeronáutica, e ele, a briga dele com a mulher era direto, sem parar. Para ter uma ideia, ele chamava a mulher dele de cascavel, de jararaca, que falava que ela tinha acabado com a vida dele, tinha envenenado a vida dele, vivia desse jeito, e eu sempre conversava com ele, assim, e ele gostava muito que eu falasse do espiritismo. Um dia ele perguntou, Jorge, e como é que é meu caso aí com a jararaca lá? Como é que acontece, rapaz? Eu assim, desse jeito, meu Deus do céu, não sei o que é um drama na minha vida, tudo. Eu falei, olha, segundo a doutrina espírita, provavelmente você tem que voltar mais algumas vezes com ela para vocês irem se acertando, aparando as arestas, né? A partir daquele dia, todas as vezes que ele encontrava comigo, ele falou, eu estou bem melhor com ela, viu? Eu estou me dando bem melhor com ela, tudo. Aí eu falei, eu comecei a desconfiar dele, insistir, né? Aí eu falei, então que legal, que bacana, então vocês estão se dando muito bem, tudo, você está começando a aprender a amar a pessoa. Ele falou, não, eu estou me dando bem com ela, que é para poder eu não voltar mais com essa desgraçada mais nunca na minha vida, né? O interesse dele era tratar ela bem para, né, não voltar mais, né? Mas o problema continua, persiste. Exatamente, o problema. Só vai empurrando para a próxima reencarnação. A gente lê na obra do André Luiz, da psicografia de Francisco Xavier, no livro Ação e Reação, que é um livro que eu gosto muito também, diversos casos nesse sentido. que as pessoas contraem o compromisso, e aquilo ali às vezes vai se renovando, quer dizer, ameniza um pouco, mas não sana completamente a questão, né? E aí vai postergando para outras reencarnações, não tem jeito. Rodrigo, vamos falar do livro do Aécio? Vamos sim. Vamos falar do livro dele, né? Uhum. É o livro que é uma campanha que a gente está iniciando hoje, uhum, né? Hoje a gente está iniciando essa campanha, vou até soltar aqui para vocês verem. Né? Então a gente está lançando uma campanha aí, um financiamento coletivo, né? Assim como a gente fez para construir o estúdio aqui, que a gente teve apoio aí dos vivencianos, né, André? Não sei se você sabia que os vivencianos são os nossos ouvintes, né? Que foi cunhado aí pelo Médier Rangel, nosso amigo. Então os ouvintes são os vivencianos, não marcianos, vivencianos. E a gente está iniciando então essa campanha para apoiar na impressão, né, para angariar os recursos para imprimir o livro Chico Xavier, Cidadão do Mundo, né, uma biografia aí pelo Espírito Crisóstomo, né, Jorge? Não é uma biografia, perdão. O Aécio, como todos vocês conhecem, porque o Aécio participa de todos os nossos programas, do programa Vivência Espírita toda semana. Não sei como é que o Aécio não entrou até hoje, é uma coisa inédita. Só que hoje que a gente ia falar do livro dele, ele não está aí, né? O Aécio está em todos, ele é lá de Sete Lagoas, ele participa. Eu acho que está sim. Aqui. Ele mandou mensagem também, ó. Tá. Um ótimo domingo a todos, com muita paz no coração. Ele participa de todos os outros. Ele mandou pergunta já também. Ele participa de todos os outros programas da grade aqui, então todo mundo já conhece o Aécio. E o Aécio lançou esse livro aí, interessante o seguinte, que ele usa todos os livros do Chico Xavier no texto que ele que é elaborado aí, é uma psicografia, né, do Espírito Crisóstomo com outro espírito, um diálogo que tem, mas no diálogo deles, os ensinamentos dele, todos têm o nome de todos os 500 e tantos livros de Chico Xavier. Então, dentro do diálogo tem isso. Então, o Aécio elaborou esse livro, né, recebeu esse livro da espiritualidade e se dispôs a doar para a AME, para a nossa AME aqui de São José dos Campos, Associação Maternal Espírita, não é todo lucro, não. Toda receita que for angariada com o livro será doada para a AME. Aí ele não tem condições de lançar o livro, claro, e nós tivemos a ideia, né, o Rodrigo teve a ideia, de fazer essa campanha aí, né, e para as pessoas, se as pessoas quiserem ajudar, nós vamos fazer aí uns 500 livros no máximo, e custa aí por volta de R$5.000. E nós estamos fazendo essa campanha aí para doações assim de R$50, R$100 e R$200, né? Eu vou mostrar aqui, uhum, Jorge, deixa eu só inverter. Eu vou colocar aqui na minha tela. Vocês estão vendo aí, né, na tela agora. Deixa eu só... Vocês estão vendo aí o site. Eu vou colocar o link aqui para vocês do site. Espera aí que tem uma travada aqui. Pronto, voltou. Aqui. Vocês estão vendo aí agora na minha tela o site, tá? Então a gente criou esse site justamente, a gente colocou aí 2 meses aí para a campanha, né? E comentando, falando do livro. Então vocês estão vendo aí a capa do livro, né? Chico Xavier, Cidadão do Mundo. Aqui tem já o valor que a gente precisa arrecadar para conseguir imprimir 500 livros. E também o custo de envio, então, ou seja, quem doar aí R$50, ou R$100, ou R$200, vai receber o livro também autografado pelo Aécio. Aqui tem sobre o livro, a capa aí foi o Nil que faz as capas do livro do Jorge, tem um prefácio do Jorge que está aqui também. A gente tem o apoio aqui do Nil, da editora Dionísio, que praticamente não está cobrando praticamente só está cobrando o custo para poder editorar e imprimir, né? Uhum. A especificação do livro, sobre o autor, sobre o Aécio aí, para quem não conhece a cara dele, tá aí. Não presta atenção muito na cara do Aécio, não, senão vocês não compram o livro. Presta atenção só nos textos. Pula para a AME aqui, ó. Aí vem a instituição, a AME, a Associação Maternal Espírita, que cuida aí de 160 crianças aqui em São José, né? É uma instituição espírita, Associação Maternal Espírita, vinculada à prefeitura também, então é uma creche, e vale a pena apoiar, porque aí toda a venda do livro, a arrecadação será destinada para a doação. E como que ajuda, né? Então é só entrar nesse link que eu vou passar para vocês agora pelo chat, clicar aqui em apoiar, tem um formulário, então é só preencher aqui. Aqui tem, vai ser via o PicPay aqui do Vivência Espírita, então a gente vai receber o dinheiro e destinar para a editora, tá? Então escolhe a cota, né, que deseja apoiar, coloca o nome completo, o e-mail, o WhatsApp, se desejar, né? O endereço completo, aqui precisa ter o CEP, tá? Porque a própria editora vai enviar o livro para vocês, tá? Então ele vai autografar e a própria editora vai enviar alguma observação, se precisar. E aqui tem o PicPay do Vivência Espírita. Então ou clicar, entrar nesse link e fazer a transferência, ou colocar aqui, se tiver o aplicativo do PicPay. Quem não tiver, e aqui enviar, tá? Então aparece um botão. O botão enviar só vai aparecer se preencher todas as informações necessárias, tá? E, ou se não quiser usar o PicPay e tiver querer depositar, também tem a informação de depósito aqui no site também. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui no WhatsApp, a gente responde para vocês, tá bom? Então eu vou passar o link para vocês, o link pelo WhatsApp, aqui pelas nossas redes sociais. E a gente agradece aí o apoio, a ajuda de todos. Rodrigo, agora explica para o pessoal, quem paga R$50 o que, que ele recebe, os R$100. Todos é um livro. Todos é um livro. Os R$50 recebe só o livro. Sim. O de R$100 recebe o livro com uma autografia, autografado. Os 50 também tem autógrafo. E os R$200, o nome da pessoa que colaborou e contribuiu vai para a Rádio Vivência para ser divulgado. Exatamente. Uhum. Então no site a gente vai listar o nome, né, das pessoas que contribuíram com R$200 também. Tá? Então é interessante que você já contribui e já também recebe o livro aí autografado aí pelo autor. Vai receber quando o livro estiver pronto. Autor encarnado, né? Não o autor espiritual. Quando o livro estiver pronto, porque não está pronto ainda, né? Às vezes a pessoa está pensando que vai receber logo, não recebe. Não vai se receber já na sequência, né? Então a gente vai terminar em 2 meses. Pode ser que a gente consiga arrecadar. A gente precisa arrecadar aí em torno de 4.000 e poucos reais, né? Que também está incluso o custo do frete, vocês não vão ter o custo para enviar. Mas se a gente conseguir chegar na cota antes, né, o total, os montantes antes, a gente vai passa para a editora para imprimir, e assim que imprimir vai autografar e enviar. Isso aí é um laboratório, né? Quem sabe se dá certo aí para próximas vezes também, para outros livros, outras pessoas aí também. Quem sabe se é uma ideia que a gente está lançando aí que pode vingar também. É uma plataforma nossa, né? A gente não está usando Catarse, nada, benfeitoria, porque também lá acaba cobrando muito porcentagem em cima do montante, e aqui é 100% para não comercial. Também não vai ficar com nada, não. Exato. Só da AME mesmo que entrar aí. Na hora que se atingir o negócio, antes da hora a gente já para também, né? Atingir o valor a gente já para. E já é uma segunda experiência, né, Jorge? O estúdio montou aqui foi financiamento coletivo também. Foi os próprios vivencianos, que os nossos ouvintes, vocês que estão escutando a gente, que ajudou a gente a construir tudo isso aqui, né? Isso aqui só existe por vocês existirem, né? Exatamente. Rodrigo, estamos demorando no nosso primeiro intervalo. Eu primeiro queria falar para o Ari, né, que o Ari está ligadinho na gente hoje, que no nosso vídeo de hoje, Músicas Espirituais, nós vamos apresentar a música do Ari, a música que ele fez para o Sérgio Santos, né? A música não, o poema que ele fez para o Sérgio Santos, aqui psicografado, e eu musiquei, e o Sérgio Santos também musicou, então tem 2 CDs gravados com música, com arranjos diferentes, né? Que é a música lá, Cancioneiro, lá, né, que ele fez para o Sérgio. E hoje nós vamos apresentar ela no nosso vídeo, que também está aqui, passa direto pelo nosso YouTube do Vivência Espírita. E agora a música que nós vamos colocar para ir para o intervalo, Rodrigo. Nessa semana, nós ontem, né? Ou de antes de ontem para ontem, a cantora Marília Mendonça, aconteceu um acidente com ela, com todas as pessoas ali. A gente vibra por todos os que partiram, né? Que eles possam ser iluminados nessa passagem difícil, né? Que é meio tumultuada a passagem quando acontece assim por acidente. Mas a gente foi muitas vibrações, muitas orações, que todas as orações do Brasil todo seja dividido para todos que partiram, né? Porque todos ali foram 5 pessoas, né? Que partiram. Todos são importantes, tanto quanto a Marília também. As vidas são importantes para todos. Mas aí, só para recordar um pouco dela, Marília ela tinha uma música muito interessante que chama-se... Ela não, não é a música dela. A música interpretação, do Di Paolo e Paulinho, que eles cantam juntos com a Marília Mendonça, uma participação dela muito interessante, a música Estrelinha, que é exatamente uma música que fala daquela pessoa que sempre mostrava a estrela, né, para outra pessoa, geralmente um adulto para uma criança, dizendo que aquela estrelinha lá era ela. Então agora o filho dela já tem uma estrelinha também lá no céu. Aquilo que servia para os outros agora também serve para o filho dela um dia olhar que a mãe dela virou uma, a mãe dele, né, virou uma estrelinha e está lá olhando por ela também, olhando por ele também. Então, prestar música, atenção na letra, né? É, a música é Estrelinha, né, que nós vamos colocar aqui agora. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esse rosto e vem aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar. Tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar. Saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha namorada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui conversando com o nosso querido amigo André Monteiro, lá do Rio de Janeiro, que é advogado especialista em Direito do Trabalho, coordenador dos programas Luz na Penumbra e Debate na Rádio Rio de Janeiro e também é diretor administrativo da Rádio Rio de Janeiro. Então está aí o nosso querido amigo André Monteiro, que nós conhecemos hoje, mas já é amigo. Rui, olha, engraçado. Na nossa tela da televisãozinha aqui, sua camiseta parece cor de rosa, não aparece. Não aparece. É, né? Não é amarela. Assim, amarela, é, né? Mas aqui tá amarela. É. Não, mas a cor de rosa também ficou bonita, olha. Vale a pena fazer uma camisa dessa. Eu gosto de cor de rosa. Eu acho que deve ser por causa do. Deve ser por causa do letreiro no ar. Você tá vendo, talvez, o letreiro. É, pode ser, no ar. Deu um reflexo, né? Reflexo. É, não, mas é porque chamou a atenção que eu achei bonita mesmo. É, tem uma pergunta do Aécio, né? Tem. Carlinhos, você quer fazer? Mas você tem ela? Faço aí? Não vi aqui. Não, senão tá, eu faço aqui, pra deixar. Faça aí. Peraí. Peraí. Tá logo aqui. O pessoal tá participando bastante aqui. Tem a... Deixa eu ver se tem uma pergunta antes. Eu acho que tem do Daniel, tá antes, hein? Do Daniel Rosa. O Daniel Rosa também participa de todos os programas. Participa. Todos os programas estão aí, não só do Vivência. O Daniel está todos os programas aí do TV Mundo Maior. Tá sempre ligado aí. Acho que do Rio, Rádio Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro deve estar também. É, André, a moral, o Daniel pergunta. A moral cristã seria a regra de boa conduta distinguindo em si o bem e o mal? Por lei de Deus, ao nos conduzirmos visando o bem de todos? Essa pergunta é bem interessante, porque existe uma... as pessoas fazem uma confusão, ao meu ver, sobre moral e ética. Né? Eu lembro uma vez que teve um problema aqui no Rio de Janeiro, já há muito tempo atrás, deve ter uns 10, 15 anos, de uma, foi uma empresa, um grupo de empresas, né? Eles foram flagrados fazendo, aliciando ali, oferecendo vantagens para fechar um contrato com determinado órgão do governo, coisa que nunca acontece, né? Mas esporadicamente, né? Por exceção, aconteceu daquela vez. E me marcou bastante porque filmar foi uma coisa preparada e essa representante dessa empresa, ela dizia, conversando lá com a rapaz, não, porque a gente vai te dar 10%, 5%, não me lembro qual era o percentual, e ela fala assim, não, mas essa é a ética do mercado. Aí eu falei assim, ética... Essa ética, aí a pessoa perguntou, né, mas isso é comum acontecer? Isso ela é a ética do mercado, a gente fecha um contrato e dá um percentual para a pessoa responsável, enfim. E a moral, ela é algo que a moral ela é autônoma, né? Ela é autônoma, quer dizer, nós, e aí os benfeitores também respondem isso a Kardec, porque ele vai dizer para Kardec, acho que essa é a questão 624, se não me engano, ou 625, mas é por ali também, que os benfeitores vão responder para Kardec que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente já sabe o que é certo e o que é errado. E mais à frente, e aí Kardec pergunta, ué, mas... se elas estão gravadas na nossa consciência, por que a gente precisou de tempos em tempos de profetas? Teve Moisés, já tinha os antigos profetas desde a época de Abraão, né? Moisés, o próprio Jesus, aí vem a doutrina dos espíritos, e fora outros, né, filósofos da antiguidade que vieram nos falar para nós sobre moral. Mas aí Kardec pergunta, se... as leis de Deus já estão gravadas na nossa consciência, ou seja, se o que é certo ou o que é errado a gente já sabe, está aqui, está depositado em nós, por que a gente não coloca em prática? Né? E aí Kardec vai, ele não pergunta com essas palavras, ele pergunta por que precisou dos profetas para relembrar para nós, por que nós esquecemos, e aí os benfeitores vão dizer... que nós efetivamente esquecemos e a gente está precisando relembrar disso. Né? O mundo material apresenta para nós ilusões, lá em o Evangelho também, um benfeitor fala isso, que a gente se ilude com as questões materiais, com os prazeres, com os vícios que estar na carne nos proporcionam. E com isso, esses vícios fazem com que a gente se esqueça dessas leis morais, das leis de Deus divinas que estão gravadas na nossa consciência. E aí o que para aquela companheira era ética, né? Na verdade é prática. A gente confunde ética muitas vezes com prática, porque a ética ela é algo que é externo e ela muda de acordo com o tempo. A moral não, porque a moral hoje vai ser moral amanhã, foi moral ontem. Não deixo a ética, não. Aí, na minha visão, na minha reflexão, a ética ela vai mudando de acordo com a cultura de um povo, com aquilo que a gente aceita como seja certo. Durante muito tempo, o adultério ele foi classificado na nossa codificação penal, no nosso código penal, como crime. O adultério era crime. Só que ele deixou de ser crime, porque foi uma coisa assim que caiu na prática. Se todo mundo cometeu adultério fosse preso, meu Deus do céu. Mas e perante, então tá, perante as leis dos homens, ela deixou de ser algo errado. E perante as leis de Deus, ela ainda continua, ainda é reprovável, o adultério. Jesus ainda diz, né, o pecado, o adultério, o pecado pelo pensamento. Ele ainda fala que pensou, desejou a mulher do próximo, você caiu em adultério. Ou seja, perante as leis de Deus, ela ainda é reprovável. Então, existe essa questão que é nossa, e existe um filósofo também, que é o Immanuel Kant, que ele dizia que a moral, ele falava sobre a moral categórica. Ele é do século XIX, um filósofo alemão, e ele fala da moral categórica. Ele diz que essa moral categórica é uma regra que ela vai ser para todos universal, ela não vai ser só errada para o André, ou para o Rui, ou para o Jorge, ou para o Rodrigo, ou para a Paula, ela vai ser errada para todo mundo. Não só para mim, ou para outros. Então, de repente, o que eu acho como errado, pode ser que outras pessoas entendam como possível de se fazer. Não tem problema nenhum em relação àquilo. Então, mas ele diz que a moral... Não, o que é moral é moral. É para todo mundo e para todo tempo. Ela não tem assim, ah, isso hoje é aceito, amanhã não é. Não. E a ética já é um código, já é uma conduta. Sim. Que hoje vai ser aceito, amanhã pode ser que não. Enfim, ela vai mudar de acordo com a cultura daquele povo, né? Com as regras daquela sociedade. Mas, via de regra, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas ainda não conseguimos colocar em prática, efetivamente, o bem e o que é certo. Oh, André, só para a orientação dos nossos ouvintes, onde está escrita a lei de Deus é a pergunta 621. A 625 que você mencionou está aqui, ó. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então tá aí, né? A moral você quer se melhorar? Deixa Jesus te influenciar. Deixa o evangelho te influenciar. Carlinho? O maior influenciador do mundo, né? Influencer. O maior influencer, né? Influencer. O André, eu tenho uma pergunta do Aécio César, de Sete Lagoas. O que se pode dizer da moral cristã alicerçada na prática da caridade como Jesus e Chico Xavier nos orientou e não presa nessa ou naquela religião? Fora da caridade não há salvação, e não fora da religião, né? Fora da caridade. E porque Jesus vai entender a caridade, essa eu vou acertar. Tá? Pergunta 886. É o VIP, né? Agora você vai pro nosso lar, pode ficar tranquilo. Ainda mais porque você tá mais perto do nosso lar do que você tá mais perto do nosso lar do que a gente, né? É, porque é nessa região, né? É a região do Rio, Campos aqui, né? 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende? Rui, mas ele não tá com cola lá. É? Ele não tá colando. Essa, ó. Você entendeu o que o pessoal, quem tá só ouvindo pelo rádio, opa, fala. O Rui é bom pra caramba, ele sabe todas as questões, mas mal sabe eles que o Rui tá com a colinha ali. Tá com o livro dos espíritos aqui na mão. Né? Mas eu participava do programa. Hoje eu apresento, sou coordenador do programa Debate na Rio. E quando eu ia para o debate, era o saudoso Gerson Simões Monteiro, que era o apresentador, ele foi presidente da Funtarso aqui, que é a instituidora, é a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. E quando eu fui convidado, foi até através do Carlos Alberto, essa pessoa que eu já citei, que ele me ouvia lá no Bezerra de Cascadura, e me convidou para ir lá. E assim, quando eu ia, eu ia com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, participar do programa, com os livros de Chico, eu ia com os 5, 6 livros, cada dependendo do tema, né? Pegava ali aquela coletânea, aí eu chegava lá na rádio, hoje é isso, eu gosto é assim, vem armado para o programa, não vem com as coisas da cabeça, não, vem com o livro. E ele gostava que a gente citasse o número da pergunta correto, né? O livro, quando eu falava assim, não, esse livro é da FEB. Ele, não, FEB? É Força Expedicionária Brasileira? Aí ele, não, é Federação Espírita Brasileira. Então tem que falar completo, né? Força. Porque FEB pode ser a Força Expedicionária Brasileira. Tem que ser Federação Espírita Brasileira, o médium, o autor edição. Do livro. Hoje a edição está sendo importante, citar a edição, né? Mas, André, só a respondendo edição. A sua pergunta de 886, é o famoso BIP. O Jorge fala muito do BIP. BIP do amor, né? Como entende Jesus a caridade? Benevolência a caridade. Para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Isso aí, o espírito que não souber isso aí não vai para o nosso lar. Isso aqui. Não vai. É o famoso BIP, né? Aí você vê como é que ele não é só a caridade material, né? Não é só ele vai aprofundar completamente o conceito de caridade para nós. Benevolência, né? Ser bom para o seu semelhante. Ele não fala com quem. Você vê que não é um rol assim taxativo. Ele diz, ó, você vai ser bom para quem é espírita, você vai ser bom para quem você gosta, você vai ser bom para quem é da sua família. Não, ele fala assim, ó, você vai ser benevolente. Você vai praticar a benevolência para todo mundo, para qualquer um, indistintamente, incondicionalmente. Aí fala da indulgência, né? E também vai entender as imperfeições do teu semelhante. Também não diz, não classifica se você gosta, se você não gosta, se é do teu núcleo religioso, familiar. E termina com perdão. Se a gente já esbarrou na primeira, até a gente chegar à última, né? O perdão é você perdoar. E também só perdoa quem se ofende, né? Que é uma outra questão. Jesus não perdoava. A forma de Jesus perdoar e de Deus perdoar também é diferente da nossa, porque eles não se ofendiam. Deus, ele nos perdoa quando ele nos dá a possibilidade da gente corrigir aquilo que a gente fez de errado, que é na sua lei de ação e reação. A gente compensar, corrigir aquele erro que a gente fez. Mas o perdão parte daquele princípio de que eu me ofendi. Eu fiquei ofendido com aquilo me magoou, me machucou, então tem que trabalhar essa necessidade da perdão. Mas a moral cristã, ela também é que faz parte do amor, né? Eu entendo sempre que o amor está lá no... A moral cristã é o amor. E aí a gente vem a caridade, né? A benevolência, a indulgência, o perdão, o entendimento, a fraternidade, a gente viver, procurar viver em harmonia, entender aqueles que pensam diferente de nós, né? Não atacar com ódio. E nós vivemos num momento tão dividido, né? Divisões, quem é de esquerda, quem é de direita, quem pensa de uma forma, quem pensa de outra. E as pessoas, assim, se aquela pessoa ali é de esquerda, de direita, você já começa, né, a ver aquela pessoa de uma forma diferente, se ela tem essa determinada ideologia política. E a gente começa aí essa separação, essa divisão, até dentro do próprio movimento. A gente já está se armando para as pessoas porque elas têm uma determinada convicção política. E a moral cristã não tinha essas divisões, não tinha isso. Não entendia dessa, não entende. E a gente vê como é que nós ainda estamos distantes dessa moral cristã, porque a gente ainda se divide em A, em B, em C, né, nessas questões políticas, ou até, enfim, seja o que for. O evangelho e a doutrina espírita, ela não veio para dividir, ela veio para aglutinar, para unir as pessoas. E quando a gente vai para as filosofias, porque a gente está pegando as filosofias, seja ela qual for, e está tentando trazer para dentro do movimento espírita para justificar por que você é assim ou daquele jeito. Quando é o contrário, a gente tem que pegar a doutrina espírita e o evangelho e levar até a política, essas filosofias, para ver os pontos em comum. Mas a gente está fazendo o contrário. Eu estou pegando o que é político, o que é filosófico, e estou trazendo para dentro do movimento, para dentro da doutrina, para justificar a minha posição. E para mim, ao meu entender, o movimento é o contrário. O que é cristão? O que é evangélico? O que é doutrinário? Então, vamos levar para a sociedade. O caminho que eu entendo é o inverso desse que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo, pegando as coisas que são de fora e tentando modificar ou dar um entendimento diverso para a doutrina. André, falando como você propôs aí na lei de ação e reação, eu tenho um depoimento para dar a você aí, justamente sobre aquela senhora que o marido, que era preletor, que divorciou-se dela. Eu fui casado por 40 anos e a minha esposa pediu o divórcio. E aí, todas as vezes que eu tentava discutir a relação com ela, ela dizia, eu não quero discutir a relação porque vai acabar na cama e eu não quero cama. Aí separamos-nos, depois de 7 anos que estamos separados. Para você ter uma ideia, hoje nós discutimos a nossa relação, não acaba na cama, e nós dois somos os nossos melhores amigos. Então, eu acho que o aprendizado para essa senhora, como foi para mim, que eu sofri muito na época da separação, o André, foi para eu rever os conceitos da caminhada e ter a certeza de que em vida passada, eu ou ela aprontamos um com o outro e recebemos de volta um exemplo para poder ser trabalhado dentro de cada um. Então, eu gostaria de saber onde está a moral cristã dentro desse conceito, André, por favor. E ainda para perguntar para o Carlinho assim, a Marie conseguiu aguentar você 40 anos ainda, cara? 40 anos. Meu Deus do céu. Isso é que é carne mesmo, né? É provação. Foram 45, não. Tinha 5 anos de namoro. É provação. Não existe, não existe karma no espiritismo, é provação. Porque quem ama liberta, né? Quem ama, o amor ele liberta. O amor ele não prende. A paixão prende, né? Mas o amor, e aí a moral cristã está no amor, o amor liberta. Porque veja você, no caso dela, também é engraçado que ela falou, André, completamos 7 anos de divórcio, você vê que ela ainda, a questão ainda está um pouco mal resolvida para ela, mas ela já avançou, ela diz que foi o primeiro namorado, amou, assim, ela não consegue, hoje ela não sentiria mais... tivesse que voltar, ela não aceitaria voltar por conta dessa questão toda, mas ela não tem amizade com ele. Hoje, eles não têm contato, criou uma dificuldade até na relação com a filha, porque ela achava que a filha tinha que ficar... Aí aquela questão, ela tem que ficar do meu lado. Enfim, foi uma questão bem, bem delicada mesmo. Mas, diferente do seu caso, no sentido da conclusão, porque ela a questão não está bem resolvida para ela ainda nessa existência, né? E o que você colocou, eu também falei para ela, mas será que em um outro momento, numa outra existência, não foi você que o abandonou e agora a questão se reverteu? Fui dando várias possibilidades para ela de reflexão. Eu comecei, de repente, numa outra existência, vocês ficaram 5 anos, ele aguentou ficar 5 anos... Agora aguentou só ficar 10? No seu caso, ela aguentou 40, né? O dela foi 30. Mas, enfim, o pensamento aí, nesse caso, realmente, é do amor que liberta. Eu vejo dessa maneira. Pessoa chegou. Eu lembro que o Chico Xavier também, isso está registrado, acho que no livro, e eu não sei se no Lindos Casos de Chico também está registrado, mas do Marcel Souto está registrado, e foi, acabou sendo até uma cena do filme, da história do Chico, que a família fala para ele: ó, Chico, você está demais aqui. Você tem que sair, Chico. E ele sai, né? E ele sai, porque ele amava a família. Ainda que incompreendido, ele amava aquela família. Ele vai para Uberaba, sai de Pedro Leopoldo e vai residir em Uberaba, porque quem ama liberta. Eu acho que a gente vai ficar ressentido, nós somos seres humanos. Ela é ser humano, é reencarnado no corpo físico, o Carlinho também, vai sentir aquela dor, né? A perda, porque a gente ainda tem a questão da posse, é o meu marido, é a minha esposa, é os anos que foram dedicados ali àquele relacionamento. A gente vai pensar: poxa, mas como eu me doei para essa pessoa? É, fiz tudo, e aí eu estou até aqui reproduzindo a fala dela para mim. Me doei, fiz tudo o que eu pude, era o meu marido, enfim, era o meu lar. Temos ainda essa questão que é questão física, né, material, e também essa sensação de perda. Mas quando a gente vai desenvolvendo o amor efetivamente, quem ama vai libertar, vai entender, vai compreender, vai aceitar. Não estou dizendo que no seu caso você não tenha aceitado, mas no caso dela, ela ainda não aceitou muito plenamente. Mas o amor verdadeiro, ele vai entender e vai virar uma amizade, como foi no seu caso. Talvez a relação, não sei se é isso que aconteceu, mas talvez a compreensão entre vocês esteja melhor agora do que na época que foram casados. Vamos, Rodrigo, vamos para o nosso momento de Gavale? Então, André... No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. André, nós vamos colocar aqui uma mensagem agora e depois você comenta pra gente, por favor. A mensagem é: Jesus, modelo e guia. Jesus, modelo e guia. Já foi falado sobre isso. Referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável, que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva: Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonnais faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar.

temos que entender que aquele pequeno, eu tenho um filho de 4 anos, então eu sei que os meus atos vão influenciar na educação dele, os meus exemplos. Porque Jesus ensinava, né, por parábolas, pela fala direta, em alguns momentos ele falava diretamente, e também pelos seus exemplos. E é uma pedagogia que nós temos que adotar em relação ao nosso comportamento perante a sociedade e, principalmente, nosso comportamento dentro do nosso lar. Vamos, às vezes, falar por parábolas, às vezes vamos falar diretamente e, às vezes, a gente vai ter que agir pelo exemplo. E sempre pautado, né, nessa moral cristã. Principalmente dentro da família e da família, principalmente, mas na sociedade como um todo. E Jesus, esse espírito puro, né? Aí Kardec vai, os benfeitores vão falar para Kardec, ele é o espírito puro. O Emmanuel vai falar em A Caminho da Luz, o espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Xavier, no livro A Caminho da Luz, que Jesus ele fazia parte de uma comunidade de espíritos puros, da qual ele, né, ele usa esse termo, da qual Jesus existe, uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte, é um dos elementos, e que, conforme foi nos dado a saber, se reuniram 2 vezes. Uma vez, quando estava sendo construído ali o nosso planeta, e a segunda vez, que estavam ali tomando as decisões, e a segunda vez para decidir se Jesus viria pessoalmente aqui nos ensinar ou não. Então, essa comunidade de espíritos puros. Então, Jesus é um espírito puro, faz parte de uma comunidade de espíritos puros, e ele é o nosso governador planetário. Quer dizer, e essa informação não está no Evangelho, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas a gente até... Aí a doutrina dos espíritos vem e diz que ele é o modelo, o guia, e é o nosso governador planetário, através ali da psicografia do Emmanuel. Vem trazendo essa colocação para nós. Agora, a sua moral também, ela está pautada, que eu não falei isso, e essa mensagem me relembrou isso, é na humildade e na simplicidade. A moral cristã, ela tem por base também a simplicidade e a humildade. Sermão da Montanha, né, como Gandhi diz, se nós perdêssemos todos os livros, se ficássemos só com o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, a gente já tava, a questão estava resolvida para nós. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? A questão do perdão que Jesus vem modificar até os códigos penais, porque ele introduz o perdão na questão lá do julgamento da mulher adúltera, quando ela é julgada ali em praça pública, né? Então, aquilo ali muda até vai servir de influenciação, porque de influenciação para as legislações futuras, porque foi introduzido o surciso, o perdão, que é aquela possibilidade de remissão da pena, enfim, baseados, obviamente, naquela passagem, naquele evento ali. Mas fica para nós, nessa belíssima mensagem, a questão aí da humildade, da simplicidade, que é para a gente agir nos nossos atos, né, também, para a gente agir na nossa convivência em sociedade, né? Sermos mais simples e mais humildes. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Olá. Isso. Quando entra essa música aí é porque tem alguma coisa para fazer, né? Essa música é a dica do dia. Viu, André? Isso aí. A gente sempre pede para o convidado dar uma dica para nós. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de alguma coisa que você achou interessante ultimamente aí, que pode dividir com todos nós aí. Livro, eu indico A Codificação. Uhum. Mas se tiver algum que você estiver lendo, alguma coisa assim também, que não seja Código Penal. Eu tô lendo agora. Eu tô lendo agora esse livro aqui, ó. Não é um livro, não sei se. Não é um livro espírita. Ah, legal. Como é que chama? Justiça? Justiça. O que é... Qual é a coisa certa a se fazer? Ah, legal. E ele traz... Ele é do Michael Sandel. Ele é um filósofo e professor de Harvard. Se vocês jogarem no YouTube, tem vários vídeos dele. Parece que ele já esteve aqui no Brasil também. E ele traz uma discussão muito interessante sobre qual é a coisa certa a se fazer. Não é espírita, né? Legal. Oi? É, justiça, você pode repetir o nome, mostrar aí justiça, pra gente? Justiça, o que é a fazer... qual a coisa certa a se fazer. Olha que legal. Bacana. É do Michael Sandel. Muito, muito interessante, porque ele traz, assim... Ele vem trazendo os filósofos... E questionando, e ele fala sobre moral política, né? O fundo de assim, como a gente vai estabelecer uma sociedade, quais são as bases para se estabelecer uma sociedade e as suas leis. Porque tem muita coisa que a lei permite, mas que moralmente não é recomendável. E quem é, né? E ele propõe qual seria a moral a se seguir. Ele coloca isso como qual a moral que a gente vai se basear e quem poderia ser, dar esse exemplo de moral para que você possa seguir, né? É bem interessante. Legal. É uma proposta de dialética, né? De debate. Ele não traz respostas prontas, mas ele vai jogando exemplos e questões. Provocações, pra, né? Provocações. Estimular o teu pensamento. Bacana. Estamos chegando no finalzinho aqui, mas tem uma pergunta do Ari ainda aí. Se o André puder responder para a gente mais rapidinho. Uhum. O Ari Rangel tem outra pergunta. O que pensar da ideia de que nós, os espíritas, temos uma responsabilidade maior ante as situações que podem nos levar a quedas morais? Essa é uma questão delicada, né, para a gente refletir, porque Jesus fala, até na parábola dos talentos, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então você vê que a pessoa que pega 5 talentos multiplica por mais 5, quem pega 2, né, consegue mais 2, e aquele que recebe 1 enterra o talento. Uma das reflexões que eu tenho sobre essa passagem é que... E aí ele manda pegar e dá para aquele que conseguiu 5, né? Pega o talento e entrega para aquele que multiplicou, dobrou ali os talentos dele. Então, uma das reflexões que eu tenho sobre essa questão é que a gente vai responder sim. E a nossa responsabilidade talvez seja maior porque nós estamos tendo ali o conhecimento. E isso não quer dizer também que aquela pessoa que não esteja matriculada na doutrina espírita, que não seja um espírita, um simpatizante, uma pessoa que estuda, que desenvolve a religião espírita, que ele também não tenha um conhecimento prévio. Já uma ideia inata de outras vidas. Mas nós que estamos aqui no dia a dia, eu entendo que nós seremos realmente mais... Seremos, não sei se mais cobrados, mas teremos uma responsabilidade maior em relação àqueles companheiros que não conhecem ainda da lei de ação e reação, de causa e efeito, da lei de reencarnação. Porque uma coisa é você ter a convicção de que só há uma existência. Então, você vai viver essa vida como se fosse a única. Apesar da gente ter lá essa lei gravada na nossa consciência. Mas eu entendo que os nossos atos nessa existência, a gente terá uma responsabilidade maior. André, o que a gente percebe dentro da doutrina espírita é que você vai adquirindo conhecimento. E depois que você adquire conhecimento, você não tem mais como voltar. Você não pode dizer, não, eu não... É como o advogado. O advogado não pode dizer que não conhecia a lei. Ele tem que saber o que é a lei. Ele não pode alegar, não, eu não sabia. Como advogado, ele tem que saber. Como nós, por exemplo, espírita, que nós estudamos bastante, a gente lê bastante, e justamente para que a gente tenha condições de exercer o nosso livre-arbítrio, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado. Então, nós temos essa consciência das coisas. E tem gente que, às vezes, está 40, 50 anos numa religião e não sabe nada. Quer dizer, ele só sabe aquilo que é falado. Para o espírita, não. Ele tem necessidade, tem obrigação de saber quais são o que é certo e o que é errado. É por isso que é cobrado bastante, viu, Ari? Por isso que nós somos cobrados muito, porque as pessoas vêm perguntar para a gente, mas eu quero saber tal coisa. A gente fala, mas por que eu? Não, mas você não é espírita, então tem-se até uma subentende-se que a gente tem que saber mais do que os outros, e não é bem por aí, né? Mas o que acontece? Nós temos essa responsabilidade de saber o que é certo e o que é errado, né? Rodrigo, vamos para os nossos aniversariantes? Vamos sim. Parabéns para você, você mereceu renascer. Tá na Fraternidade Paulo de Tarso. Hoje. Na Fraternidade Paulo de Tarso, hoje, dia 9, Pedro Henrique Campos faz aniversário. Hoje também a Elizabeth Machado faz aniversário. Também temos a Beatriz Fraga e Silva. No dia 14, o Marcos Rodolfo da Silva. E no dia 14 também o meu querido e o mais aquele neto, o preferido. Porque é o único, né? Uhum. Felipe Barbosa, ele faz aniversário sábado. Eu sempre brinco com ele, dizendo que ele é o meu neto preferido. Ele fala, pô, mas eu sou o único, então tá bom. É isso mesmo, né? É o que tem pra hoje. Rui, você falou hoje, dia 9, não. Hoje é dia 7, viu? Hoje é dia 7. Você falou dia 7. Dia 9 é terça-feira. Não tem problema. Esqueceu né? de falar também o oferecimento, né? É, quem patrocina aqui, né? Que é o apoio dos aniversariantes, é da WS Festas, né? Nossa WS Festas, do nosso amigo Walter e da Sandra. Vamos lá, dia 9, quem faz aniversário é o Carlos Bacelli, nosso amigo Bacelli lá de Uberaba. Dia 10, Alessandra Martins, a nossa ouvinte. E dia 11, o Valdomiro Moreira, o grande Valdomiro Moreira, nosso amigo. Não do, vire pro canto. É, do Brasil Sertanejo. É Brasil Sertanejo o nome do programa dele? Eu esqueço o nome do programa. A gente sempre fala programa do Valdomiro Moreira, programa do Valdomiro Moreira, esquece, né? Que é um programa sertanejo que passa aí de madrugada, né? Ele que acorda a gente. Sábado. Segunda, né? Sábado. E aqui a gente tem também a dia 8, a Carmen Lúcia. Dia 10, Cíntia Rodrigues. Dia 11, o Paulo Reis, lá do Paulo e Aleia. Dia 11, a Maria Angélica da Silva. Dia 11, a Sandra, também dia 11, a Sandra Pimenta Ferreira Lima. Dia 12, o Paulo Calef, nosso ouvinte, está sempre aí também escutando. E dia 13, o Oswaldo Barbosa. Oswaldo Barbosa, lá da Framan, fazendo aniversário dia 13 também? De novembro. É o que está aqui no Face. Uhum. Legal. Então, desejando aí um feliz aniversário a todos vocês. Tudo de bom para todos, é o que o programa Vivência Espírita deseja. Já que acabou a pandemia também, né? Já acabou a pandemia. Então, se for fazer uma festinha, convida a gente, né, Rui? Já tá na hora da gente ser convidado para ir para essas festas aí, para ir para esses lugares, comer um salgadinho, um quibe, uma coxinha, um negócio aí, né? E na época da pandemia tinha desculpa, agora acabou a desculpa de não convidar a gente para ir, né? Então, acabou, né? Uhum, e que faz um bolo gostoso, né, pra gente comer. Né? É verdade. E com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? O sorteio de hoje, que a gente tá sorteou aqui um livro e um CD, né? O livro, quem ganhou o livro foi a Alessandra Martins, ganhou o livro. E o CD foi a Ana Cláudia Valentim. Então, esse é o sorteio, não do livro do Jorge, que a gente faz no Instagram, tá? Esse é o sorteio que a gente faz todo dia aqui, tá? Então, aí esse sorteio vocês vão buscar lá ou entrar em contato com a livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, né? Que é a livraria que cede o livro e o CD, esse CD do Momento Espírita, aí o Momento de Gavalho que vocês escutam. Então, basta ir lá buscar na livraria Casa do Caminho, bater um papo lá com o Mário Vinhas, vale muito a pena. Alessandra Martins ganhou o livro e a Ana Cláudia Valentim o CD. Então, parabéns aí. Então, até. Vamos continuar então agora? Estamos encerrando já, né? Encerrando o nosso programa, né? Porque já passamos a hora ali. E não sei. É, lembrando, né, pessoal? Hoje da Umbanvale. É, basta entrar no YouTube e escrever Umbanvale, que vocês já entram lá e assistem. A partir das 17 horas estará no ar. Né? Vale a pena, muitas palestras interessantes. Mesmo que você não seja um bandista, né? Vale a pena ouvir o que eles têm para falar, né? Também, porque são cristãos também, como nós somos cristãos, né? Porque tem gente que duvida que espírito é cristão. Hoje nós só falamos de moral de Jesus aqui o tempo todo, né? E a Umbanda também é cristã. Então, mesmo a gente não sendo um bandista, vale a pena ver, assistir esse encontro aí, que é muito bacana. As pessoas muito cultas, pessoas que sabem o que estão falando também. Então vale a pena aí prestigiar a Umbanvale aqui de São José dos Campos, que se Deus quiser, o ano que vem vai ser presencial de novo. Esse ano também está sendo presencial, eles abriram a inscrição para 100 pessoas, então cabe lá 100 pessoas no auditório para não ficar tumultuado, mas a partir das 17 horas, a partir das 15 horas, quem for lá, né, quem for no presencial, já tem lá a tarde de autógrafos, né, lançamento de livros também, e a partir das 17 horas, então, começa mesmo a transmissão aí pelo YouTube. Então, se liguem aí para prestigiar esse encontro da Umbanda aqui em São José dos Campos. É, também lembrando do livro aí do Aécio, que nós colocamos, está aí na nossa página do Face, está no site do Vivência, e está aqui, o Rodrigo já passou o link, se vocês puderem ajudar. Lembrando que toda a renda do livro será destinada à Associação Maternal Espírita, que é a nossa instituição em São José dos Campos, que a gente cuida de 160 crianças. E agradecemos ao Aécio por ter nos cedido essa obra aí para a gente ajudar na instituição. Né? É isso aí que eu tinha para falar. Agradecendo a todos. Rui, a semana que vem, quem vem? A semana que vem é o Vanir Cássia. Uhum. Ele vai falar sobre o papel do cristão na atualidade. Vanir é de São Paulo, da capital. Legal, aí a gente Legal. Vai pedir também para o André fazer as considerações dele final, já passar a palavra. Não sei se, André, você pode fazer uma prece também final, se quer que a gente faça. Sim, posso fazer. Legal. Tá, André, então nós vamos nos despedir nós aqui, tá bom? E o último é você. Aí você faz suas considerações finais e faz a prece para a gente, por favor. Tá bom. Lembrando aqui que eu estava esquecendo de falar, a Valéria entrou aqui também, porque a Valéria, ela sempre fala que a gente faz bullying com ela, né? E o que ela está fazendo hoje aqui, ela está contando a história que aconteceu na manhã de ontem lá no Bacelli, eles estavam lá na casa do Pedro e Paulo, e o Sérgio Santos e a Marlene estavam lá cantando, e a Marlene contou a história da encomenda da Yolanda, que o Rodrigo demorou 2 anos para entregar. Né? Isso é bullying. Ela vir aqui para levar a encomenda. Então, acho que ela entregou lá sábado passado para a Yolanda e falou, fazia 2 anos. As páginas do livro já estavam amarelas. Não, e ela teve que me ligar ainda, o Sérgio Santos me ligou e falou, ué, mas a Yolanda não vai vir buscar, tem que enviar e tal. Eu falei, não, pera aí, vou te passar o contato, você tá direto com ela, que eu tô até com vergonha. Isso aí, só para o André ficar por dentro, essa encomenda da Yolanda foi as pessoas que participaram aqui da construção, da ajuda na financiamento construção coletivo, do financiamento coletivo. Nós mandamos um kit para a pessoa, com a caneca, com a camiseta, assim. E aí a Yolanda lá de Uberaba, nossa amiga, ganhou isso aí, kit. E o Rodrigo falou, não, pode deixar que eu levo. Fui para Uberaba. Foi para Uberaba, não levou o negócio nada. Trouxe o negócio de volta. Né? Aí passou 2 anos, entrou uma pandemia. E tá aí, eu sei que eu entreguei pro Sérgio Santos aquele dia que o Sérgio Santos esteve aqui, as páginas estavam amarelas até, por causa desse negócio. É, mas a camiseta. A camiseta já encolheu, não sei nem se ia servir para a Yolanda mais. Isso aí é bullying. E a caneca chega quebrada. Era 15 ou 16 anos. Outra camiseta. Camiseta era de 16 anos. E nós já estamos com 18 anos já de programa. E ainda também é o seguinte, ainda tem outro lance ainda. Também A camiseta já estava pequena para ela, com certeza também. E a caneca já estava meio desbotada. Tá falando que a Holanda engordou, é isso? Não, não estou falando que a camiseta encolheu, porque tanto tempo dobradinha dentro do negócio, e a caneca já estava meio desbotada já também, com o negócio do estúdio. Mas fazer o quê? Ô, Valério, isso é bullying, é. Eu quero dizer então, que então, é a Valéria também falou que contaram tudo isso lá na sessão do Bacelli, lá na sessão pública, lá do que tem, no sábado de manhã. Você vai chegar lá com a moral baixa. Eu não entendi por que minha orelha está vermelha. Mas a Valéria falou que demorou mais uma hora ela ia se vingar. Ela falou que demorou mais uma hora ela ia se vingar. Né? Até minha orelha no perispírito tá vermelha. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Até a semana que vem. Rui? Um grande abraço a todos e obrigado pelo André, porque nós entramos em contato várias vezes aí. Então, um bom dia para o André e permaneça sempre atuando na nossa querida doutrina espírita. Ô, André, agradecemos a sua presença maravilhosa que nos trouxe um conhecimento abençoado que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia no decorrer da nossa caminhada. Que Deus abençoe e desejamos a toda a família vivenciana um abençoado domingo em família com seu frango com macarronada, que é tradicional, seu copinho de refrigerante, que eu não vou falar a marca, que nós não ganhamos royalty, e assistindo um programa de televisão que seja de alegria e de paz. Desejamos a todos um bom domingo em família e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Rodrigo? Agradecer a todos os ouvintes aqui. Eu queria falar em especial a TV Espaço Espírita, que eu não tinha comentado, que também transmite. A gente ia falar só a rádio, mas a TV Espaço Espírita também transmite o programa ao vivo, né? Quem sabe a gente não retransmite também na Rádio Rio de Janeiro, né? Consegue um espacinho lá. Quem sabe... Mas é disputado. A rádio, você falou, né? O Rio de Janeiro está com 50 anos, né? De rádio, né? Então, acho muito, muito legal, né, o trabalho de vocês lá. E obrigado aí, André, pelo seu tempo, seu carisma também, seu tempo durante a semana para... Porque eu estava te importunando, pedindo foto, essas coisas todas. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Passar para a Paula aqui também se despedir. Tchau, gente. Obrigada. Foi muito bom estar aqui, como sempre. É muito gostoso. André, adorei também te conhecer. Então, um prazer a todo mundo. E uma semana iluminada para todos nós. E pedir desculpa também aos nossos ouvintes, que a gente não teve tempo de ler todas as mensagens, né? Citar todos os nomes. Obrigado pela participação, todo domingo vocês aqui com a gente. E lembrando que a gente está com financiamento coletivo aí do livro do Aécio para ajudar a AME, né? Entra aí no link que a gente passou nas redes sociais e apoia esse projeto que vai ajudar aí 160 crianças aqui na AME, aqui em São José. André, se você puder falar suas considerações finais sobre o tema, fazer o fechamento e a prece de encerramento, por favor. Agradecer inicialmente a essa oportunidade. Acho que foi, não sei se foi o Rui ou se foi o Jorge que falou, nós já somos amigos, né? É isso aí mesmo, apesar da gente se conhecer através dessa plataforma, dessa oportunidade, a gente já começa a desenvolver esse carinho, essa fraternidade, essa amizade, mesmo que à distância. Um dia, quem sabe, a gente não... Vem aí, né? Não vem aqui presencial para conhecer o estúdio. Isso aí, quem sabe, né? Vamos já mentalizar isso para ver se isso se materializa. Agradecer a você, Rodrigo, ao Carlinhos, ao Rui, ao Jorge, à Paula, e parabenizá-los por esse trabalho, porque dentro do movimento espírita a gente tem sempre a dificuldade, né? Mas... financeira, de recursos, mas as coisas, quando a gente tem boa vontade e coloca essa energia positiva, as coisas fluem, as coisas acontecem dentro do tempo, né? Não necessariamente do nosso tempo, mas dentro do tempo que está programado pelo mundo espiritual para que isso aconteça. E durante muitos anos, nós tivemos como referência o Cristo na cruz, o Cristo crucificado, né? Eu lembro que na infância era crucifixo que a gente usava, vem do catolicismo, né? A minha família toda católica, e era o crucifixo, ou na parede, ou a gente usava, enfim. E isso simboliza, para mim, muita dor, muito sofrimento, e pode simbolizar também até uma fraqueza de que Jesus acabou crucificado, enfim. E a gente precisa mudar essa visão, aqueles que tenham ou que nunca tiveram, mas não pensar no Jesus na cruz como a dor, como sofrimento, que acaba ficando ali registrado, né? Pelo menos para mim, fica essa questão da dor, do sofrimento de Jesus, a paixão do Cristo. E Jesus, ele talvez a gente não tenha ainda a exata compreensão de quem é Jesus, do que ele foi para nós, do que ele é e do que ele continuará sendo. Os benfeitores dizem também, no Livro dos Espíritos, que a gente ainda não tem, não compreende a essência divina, mas me parece que a gente ainda não compreende ainda a essência cristã dessa moral. E à medida que a gente vai desenvolvendo as reflexões, desenvolvendo o estudo, e tendo Jesus realmente como nosso mestre, modelo e guia, eu acho que essa distância vai diminuir. E ele mesmo falou, né? Vocês podem fazer tudo o que eu faço, mas ainda a fé de vocês ainda é uma fé vacilante. E a partir do momento lá que os apóstolos têm essa certeza, as coisas começam a acontecer para eles. Então, a reflexão que é final, nessa consideração final, é a gente ter em mente que, através do Evangelho de Jesus, a gente vai conseguir executar as nossas questões, a nossa mudança, a nossa transformação moral, e vamos diminuir essa distância aí para ele. E agora, né, vamos mentalizar os nossos anjos da guarda, agradecer a família vivenciana que esteve aqui conosco no dia de hoje, pedindo a Jesus, a Deus, inicialmente, mas a Jesus, esse nosso mestre, modelo e guia, que ele possa continuar, Senhor Jesus, a nos influenciar, temos essa certeza, mas que possamos, mestre, abrir cada vez mais os nossos corações e os nossos pensamentos para que a sua palavra, os seus exemplos, os seus ensinamentos continuem a nos transformar e a nos modificar. Que possamos, Senhor Jesus, sermos mais mansos e pacíficos, mais benevolentes, mais indulgentes, e perdoar a ofensa dos nossos semelhantes e também, Senhor Jesus, praticarmos essa caridade para conosco, o auto-perdão, a auto-indulgência e a auto-benevolência, reconhecendo-nos ainda como viajantes nessa escala espiritual de progresso. Ô Senhor Jesus, continua a nos abençoar, continua a nos envolver, continua a proteger os companheiros da rádio Vivência Espírita para que eles possam continuar levar esse propósito de educação espiritual para todos nós. Que possamos regressar, Senhor Jesus, aos nossos lares, aqueles que estiverem fora do seu ambiente doméstico, em paz, em segurança, em harmonia. Que possamos ter um domingo de muita paz, Senhor Jesus, de muita comunhão, de muita fraternidade com os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Tremer, minha garganta travar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar.